Os carismas são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. O Espírito distribui dons. O Geraldo disse isso aqui semana passada. Talvez ele fale isso no domingo que vem, então eu não vou entrar nisso. Mas o Espírito distribui dons, carismas. E a Bíblia tem algumas categorias, entre aspas, de dons. Aqui ele cita manifestações do Espírito, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e etc. E ele diz que são, esses dons são manifestações. O que é manifestação? Você não está vendo, está aqui, e eu te mostro e eu trago de volta. Você não vê mais. Mas quando eu quiser, pela minha vontade, mostrar para você ou te dar, eu digo, veja, volta. É um dom, é uma manifestação do Espírito distribuída soberanamente, como Ele quer, a cada um individualmente, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, a forma que Ele quer. Dons de curas, operações de milagres, palavras de conhecimento, dons que trazem revelação ou dons que trazem ciência sobre alguma coisa, dons que ensinam, não importa, são manifestações. Há outros dons que são dons chamados ministeriais. São dons que vão servir para um ministério. E aí ele diz aqui, os ministérios são diversos, os serviços são diversos. A palavra aqui é diaconia, como o pastor disse hoje de manhã. Os serviços, a diaconia é diversa. O que é isso? Os ministérios são diversos, mas Jesus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Jesus pega a minha vida, a sua vida, e estabelece no corpo de Cristo para exercer um ministério, um serviço com os dons que Ele colocou dentro de você. Você tem dons dentro de você. E os seus dons vão determinar onde você vai servir. Dons são ferramentas. Ministério é o que você vai fazer com as ferramentas. Você tem dons e você vai descobrir esses dons. E você vai ver, ah, Deus me deu este dom. O que eu vou fazer com esse dom? Jesus vai dizer e vai te estabelecer no corpo para edificar vidas. E naquele ministério que Ele te estabeleceu para usar o seu dom, o Pai, Deus, vai operar de diferentes formas. Por isso nós temos tanta variedade de ministérios. Um ministério opera de um jeito, outro ministério opera de outro jeito, aquele outro ministério, todos exercendo os mesmos dons, exercendo a mesma coisa, tratando de cura na alma, tratando de cura das emoções, mas aquele, o Pai, opera de um jeito, naquele há um outro tipo de maneira, aquele há uma outra realização ou energização do Pai. Porque Jesus estabeleceu aquele ministério. O Espírito te concedeu dom, Jesus te estabeleceu naquele serviço, naquele ministério, naquela diaconia, e o Pai, dentro daquele serviço, daquele ministério, falou, eu vou usar você, é assim. Não é igual àquele, é assim, do jeito que eu tenho para você. Deus é tremendo, irmãos. Deus é rico, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então, Deus tem algo novo para nós. Diga, Deus tem algo novo para você, irmão. Há uma variedade de dons. Há uma variedade de ministérios onde esses dons vão funcionar. E há uma variedade de maneiras desses ministérios agirem. Amém? Nós somos um corpo com múltiplas funções. Múltiplas maneiras de agir. Aleluia. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Jesus, o nosso exemplo. Quando foi começar o seu ministério, o seu serviço específico na terra, a Bíblia diz que ele foi batizado e depois ele foi para o deserto. Mas diz assim, Jesus, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito Santo, foi ao deserto. Mateus 4 e Lucas 4. Depois, quando ele saiu do deserto, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, começou então a operar sinais, prodígios, milagres, curas. Como será conosco? Da mesma forma. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos dele: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem a promessa do meu Pai. E o que, que eles fizeram? Eles começaram a orar. Um dia, dois dias, três dias. E a Bíblia diz que eles estavam assentados, como nós estamos assentados aqui nesse lugar. Dentro de uma casa, dentro de um lugar. E de repente, diga, de repente. Eu gosto desse de repente. De repente. De repente. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eles ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. E Pedro, que era o covardão, que tinha ficado tremendamente ferido com o que acontecera, quando negou Jesus, Pedro se levanta depois e começa a pregar. Milhares de vidas são salvas. Dons do Espírito Santo. Como começou? Eles foram cheios do Espírito Santo. Qual é o seu alvo e o meu alvo? Eu quero o caminho sobremodo excelente. Então eu vou ter que trilhar o caminho de Jesus. O caminho da cruz, do fruto, do caráter, da santidade e também o caminho do enchimento do Espírito. Eu tenho que ser cheio do Espírito, eu tenho que ser batizado com o Espírito. Se você ainda não foi batizado com o Espírito, talvez você diga, eu nem sei o que é isso, eu só fui batizado nas águas. Nem sei o que é o batismo com o Espírito Santo. Você vai saber. Às vezes nós somos batizados com o Espírito Santo quando recebemos a palavra e o Espírito vem. Ah, isso que é o batismo? É. Então recebo pela fé e nós somos batizados com o Espírito Santo. Ou às vezes nós nunca ouvimos falar o que é batismo com o Espírito Santo. E de repente estamos adorando a Deus, como foi o meu caso, quietinho na minha casa, na minha cama, ouvindo uma adoração com um fone de ouvido, todo mundo dormindo, e eu lá adorando a Deus, com vontade de adorar a Deus, e de repente eu fui cheio do Espírito Santo, batizado. Não sabia explicar o que tinha acontecido. Hoje eu sei, não sabia. Porque o Espírito de Deus é soberano. Eu queria chamar o pastor Sócrates, vou passar para ele. Porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E o Espírito de Deus está aqui para ministrar sobre nós. Você quer descobrir dons na sua vida? Amém? Você quer ver os seus dons crescendo, desenvolvendo? Então nós precisamos trilhar esse caminho. Primeiro passo, nós precisamos descobrir quais são esses dons. Como fazemos para descobrir esses dons? Uma coisa. Eu preciso ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito Santo e começar a servir na igreja, aonde Deus me estabelecer. Nem que seja lavando o banheiro, mas eu vou servir e Deus vai me estabelecer. Jesus me estabelecerá no ministério, porque o Espírito me... Fui cheio do Espírito, batizado no Espírito, o Espírito me deu dons. Queria que você ficasse de pé. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito... falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vou passar, devolver a palavra ao pastor Sócrates, para nós adorarmos ao Senhor agora. E enquanto você adora, eu creio que nós podemos ser cheios do Espírito, batizados com o Espírito Santo, para trilhar esse caminho sobremodo excelente. Tenha os seus olhos fechados, irmão, orando ao Senhor neste momento. A palavra do Senhor, ela opera primeiramente numa dimensão invisível do nosso espírito. A dimensão do nosso espírito é invisível. A palavra do Senhor não opera prioritariamente nas nossas emoções, não opera prioritariamente no nosso intelecto, ela opera no nosso espírito. Por isso eu te peço que esteja com seus olhos fechados, orando nesse momento. Nós declaramos juntos diante do Senhor que a palavra que é Jesus foi plantada, semeada mais uma porção no nosso espírito. Aqueles homens em Jerusalém, aqueles discípulos não faziam ideia do que ia acontecer. Mas o Senhor disse a eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Com seus olhos fechados,